jarará na terra de Tupã. Tem periquito, arara, maracanã. Toda ave do céu quem nos deu foi Tupã. Foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, foi Tabajara. Foi Tabajara lá.